A questão de ser líder está muito ligada à questão da responsabilidade também. Qual responsabilidade? Não, tudo o que tu fizeres, um pouco naquilo de, das pessoas seguirem-te, ou aquilo que tu assumes como meta de vida para ti, por trás vem uma responsabilidade, as consequências disso. Por exemplo, uma das coisas que pode ser, deixar de ir à praia, por exemplo, ou estás menos tempo com os amigos, dormir menos horas. O nível de cobrança também é maior, porque no fundo, essa coisa, as pessoas contam contigo. Aquela coisa que tu não podes falhar. Um pouco, né? Só aqui, o mundo precisa de líderes. Porquê que o mundo precisa de líderes? Fechamos aqui neste, depois tu ficas com a apresentação. Eu não sei que horas vocês costumam terminar. Ok, 16 e meia. É pá, vamos embora então, não é? Vamos embora já? Mais meia hora. Porquê que o mundo precisa de líderes? Não, já se interrogaram? Não, só fica quem quer. Meus amigos, isso é sempre assim. Quando as organizações promovem coisas para nós crescermos, não sei o quê, eu digo sempre ao pessoal, só fica quem quer. Eu já estive numa palestra numa empresa, convidaram, pagaram para ir lá. Não vai. Pá, não, começou com 60, 70 pessoas, depois que eu estava ainda no tempo a falar, o pessoal começou a ir embora. Acham que eu me preocupo? Se ficar só uma pessoa, eu comecei a minha vida em grupos familiares, só para aquela menina que também é de igreja. Há muitos anos atrás, eu comecei a minha vida, a primeira vez que eu falei, foi numa igreja evangélica, para tirar a oferta. Tinha 14 anos. Sabe o que é que o pastor disse? Este homem nunca mais estava ao palco para falar. Imaginem quão mal eu era. Sério, o pastor disse, este homem... Mas, oh, vocês podem trazer toda a gente aqui. Aquele miúdo. Não sobe mais. Sabem o que é que eu disse ao pessoal quando disseram isso? Daqui a uns anos, ele vai querer que eu suba. Acham que ele me frustrou? Não me frustrou. Fiquei dois, três anos, sem subir um palco para falar. Mas fui durante. Quando comecei a falar, falava em grupo familiar, o meu grupo familiar tinha duas pessoas. E eu tinha 16 anos, dava um grupo familiar. Grupo familiar porque é um tema de igreja, evangélicas, para quem vai. Eu chamo um grupo de partilha, grupo familiar, grupo de ligação, chama-se tudo. Mas pronto, células, ou o que vocês quiserem. Chama-se tudo hoje. Tinha duas pessoas. Eu tinha 16 anos. Aos 17 anos, eu tinha um grupo familiar maior da história da igreja. Tinha 40 pessoas. Um ano depois. O que é que aconteceu? Não sei. Era a comunicação. As pessoas gostavam de ir. O que é que eu dizia? Dizia o mesmo que os outros diziam. Só que dizia mais curto. Dizia mais curto e arranjava formas simpáticas de dizer. Contornava dinâmicas, brincadeiras, não sei o quê, não sei o quê. Pá, e fomos descobrindo a Bíblia. Por isso, não se preocupem como é que começam. Se as pessoas não gostam do início, preocupem-se muito é como é que vocês vão terminar a jornada. Isto é um caminho, isto é um processo. E o tema é que as pessoas entram para as empresas e querem atrair pessoas como se fosse assim. Isto não é assim, isto é um processo, dia a dia, day to day, day to day, day to day. Tens que manter a consistência da atração das pessoas. Para terminar mesmo ali, porque é que o mundo precisa de líderes? Porque o mundo precisa de agentes de mudança. Os líderes, e aqui fecho para vocês também, se quiserem fazer mais alguma questão. Os líderes são agentes de mudança, os líderes deviam ser, são inspiradores de sonhos, ajudam as pessoas a superar metas, estabelecem uma cultura de pensamento. Se tu queres ser um grande líder, e se fazes parte de uma organização, e se lideras pessoas, tu tens que definir muito bem qual é o teu mindset. Quem trabalha comigo, depois do mês, não é preciso um mês, já sabe o que é que eu penso. Essa história de que segunda-feira é o dia de tipo, epá, já é segunda-feira, isso na minha cultura de pensamento não existe. Sexta ou segunda? Segunda. O pessoal fica com dor de cabeça quando é segunda-feira. Morreu alguém, foram para o óbito, foram não sei para quê, foram. Pá, eu não tenho o karma da segunda-feira dentro de mim. Tipo, epá, mas já é segunda-feira. Não, para mim é um dia, tá, é segunda-feira, bora, vamos trabalhar. Vamos construir, vamos continuar a construir. Tem muito a ver com mindset. E se tu estabeleces uma cultura de pensamento. E para quem vai à igreja, seja lá de que ordem foi, diga igreja porque é importante as pessoas irem à igreja. Seja católica, seja evangélica, os evangélicos vão dizer que a evangélica é que deve ser, os católicos vão dizer que é os católicos, mas seja aquilo que for, mas ir a algum lugar que preguem a Bíblia, que faça bem à vossa cultura de pensamento. Não há livro melhor para estruturar a mente do que a Bíblia. Não numa forma de lida do contexto apenas religioso, mas numa forma de lida de contexto de estruturação daquilo que é o nosso mindset. Mas se tu aprenderes, e eu aprendi com o tempo e com pessoas que me ajudaram, a estabelecer uma cultura de pensamento aqui, pá, tu vais ter um caminho longo de sucesso na vida. Porque tudo começa e termina aqui. Hoje em dia vocês dizem, ah, quando há tempos matou-se aqui uma miúda, aqui em Luanda, atirou-se de um prédio. Toda a gente criticou. Ah, não sei o quê, como é que é possível? Eu estava no sítio e estavam a criticar, eu passei-me. Eu disse, meus amigos, já algum de vocês viveu o que ela viveu? Ou que estava a viver? Silêncio. Eu disse, há um versículo, às vezes eu gosto de dizer isso às pessoas, na Bíblia que diz, que ainda que tu andasses pelo vale da sombra da morte, não temias mal. Já algum de vocês esteve no vale da sombra da morte? Naquele limiar em que a mente dá a volta? Ok, as pessoas dizem, ah não, pá, vocês não sabem, não critiquem alguém que se suicidou, porque vocês acham que são superiores, vocês nunca se suicidaram. Porque há muita gente que nunca se suicidou fisicamente, mas já se suicidou na sua alma interior. Estão mortos. Ponto final. E eu pergunto, qual é o maior suicídio? É o do físico ou da alma? Não. Ou das emoções? Portanto, não critiquem aquilo que nunca viveram. Eu já estive nesse linear, que é um linear muito ténue, que tu pensas, daqui é para ali. Não critiquem. Só quem passa por lá é que sabe. É uma linha muito ténua entre a vida e a morte. E nunca criticou-se, depois o pessoal diz, é uma fraca, não sei o quê. O mundo das emoções, por isso eu recomendo, leiam Daniel Goleman. O mundo das emoções é um mundo enorme. E há portas que tu entras e tu não consegues sair mais. Se elas te fecham lá dentro. Quartos, os psicólogos chamam-lhe quartos. Há quartos e gavetas que se tu abrires e tu entrares, se não tiver estrutura tua, e se não tiver estrutura à volta de ti, tu não consegues ir mais lá dentro. Quando dás conta, passaram 5 anos da tua vida, 10 anos, e tu olhas para como é que é possível? Vamos avançar. Os líderes mudam o mundo, mudam o meio envolvente, e deixo-vos com essa. Os líderes deveriam ser, se vocês querem ser líderes, arquitetos da vida, designers, pensar coisas novas. Para onde é que isto está a caminhar? Para onde é que está a ir a nossa angola? Para onde é que está a ir o nosso mundo da liderança? Ou como é que eu me posso posicionar e fazer a diferença? Eu descobri como é que posso fazer a diferença em Angola. Já descobri. Em 4 anos. Já sei. Okay, agora é caminhar. Day to day. Há 3 anos diziam que eu era louco. Hoje já não dizem que eu sou louco. Ah, diziam, é impossível. Então é. Descobre como é que tu podes ser arquiteto da tua vida e arquiteto da vida das pessoas que tu lideras. Arquiteto, constrói algo. Constrói em liderança um traço que ainda não foi construído. Constrói casas que ainda ninguém pensou. Constrói fundamentos que ainda as pessoas nem pensaram que eram possíveis construir. Constrói, ela, vale a pena. Eu disse, já disse à minha mulher e já disse à minha filha, não metas isso no saco mesmo, que a minha maior alegria vai ser no dia de quando eu morrer, a minha filha está no meu funeral, eu não vou ouvir, né? Mas pronto. Mas calculo, e as pessoas dizem, ouve Rita, o teu pai marcou a vida de uma geração. É uma escolha que eu resolvi pagar da minha vida. É um preço que eu decidi pagar. Eu quero que as pessoas percebam que é possível mudar o mundo, nem que seja o mundo daqueles que nos rodeiam, um a um, mano a mano. Mano a mano, mano a mano, mano a mano, mano a mano. Vocês podem frequentar a minha página no Facebook, vocês podem me acompanhar no Twitter, basta pôr o meu nome, Dardan Santos. Para quem tem LinkedIn, de rede de comunicação de trabalho, podem me encontrar. O Twitter, eu normalmente estou sempre a pôr algumas coisas no Twitter, muito poucas. No Facebook estou presente, mas vou deixar de estar presente daqui a uns tempos, por razões maiores que o tempo vai mostrar quais são. Mas estou disponível para aquilo que vocês precisarem. Tenho aqui o meu livro, se vocês quiserem adquirir. Pá, não sei se querem colocar algumas questões e vamos terminar. O que é que vocês acham? Estou disponível para questões quentes. Questões, dúvidas. Pá, coisas que vocês acham... Eu tenho uma questão. O que é que... Posso ajudar por tu? O que é que tu entendes como perfil? Para eu perceber onde é que é chegar. O perfil é assim, se há algo, o líder tem que... Assim, eu olho para ti, a personalidade, o perfil, o caráter, condições, a retórica, isso pode ser. Não, olha, eu como é que chamas? Como? Dominique. Olha, Dominique, eu vou-te responder. Esse tema do perfil, sim, vem ali, eu até pensei que ias usar outra palavra, que é carisma. Que é uma coisa que toda a gente diz, os líderes têm que ser carismáticos. E sabem que, mais uma vez, a palavra carisma vem do contexto religioso. sem nenhum desprimor do contexto. Atenção, estou a falar de religião, mas eu acredito em Deus. Esqueçam tudo o que eu falo, falo no contexto de business. Estou a falar normalmente. E quem me ouve até pode achar que eu não acredito em Deus e não sei o que mais, não sei, mas acredito piamente em Deus. E pronto, acho que tudo pertence a Ele, a vida é dele, a vida é Ele que nos deu os dons, os talentos, deu-nos o privilégio de multiplicarmos, se nós quisermos. Só isso. E nós temos que multiplicar para deixar o mundo melhor. Se quisermos, não fazemos nada, ficamos quietinhos. Vamos para a marginal, caminhar e apanhar sol. E eu pensei que ia dizer perfil carisma, porque normalmente as pessoas associam muito liderança ao carisma. Dizem, pá, aquele líder tem carisma, pai. Porque o carisma vem muito alinhado ao contexto de igreja, que são aquelas pessoas tipo os Illuminatis, né? São pessoas que brilham. Até uma máscara governada. São pessoas que brilham. Até as pessoas dizem, pá, tem carisma. Sabe o que vou dizer, Dominique? Liderança, carisma de comunicação, body language, o estilo, tudo isso se constrói. Se tu tiveres os motivos certos dentro de ti, o resto constrói-se no teu pacote. Numa fase inicial da tua vida, ainda não vai fazer parte do teu ADN, ok? Porque são comportamentos, são ações que tu estás a clonar dentro de ti, ok? E o coaching é muito isso. Começas a clonar coisas dentro de ti novas. Começa a maneira de estar, maneiras de pensar, renovar a mente constantemente, não sei mais. Depois de muito tempo, já faz parte do teu ADN. Quem te ouve falar diz, isto nasceu com ele. Mentira. Tu desenvolveste dentro de ti. Há muita gente que tem talento para comunicar e não são bons comunicadores. Sabem porquê? Porque não desenvolvem a comunicação. Mas tem lá o talento, tem lá o dom, tem lá tudo. Ah, mas depois vão para o público falar, não correm bem. Se calhar ouvem-me falar e dizer, pá, este homem nasceu assim. Não nasci. Tinha o talento dentro de mim, ou o dom, aquilo que quiser. Se for talento, o mundo. Se for dom, a igreja, né? Vamos dividir essas coisas todas. Para o mundo tinha talento, para a igreja eu tinha dom. Mas sabem o que deve acontecer? Teve que haver investimento. Tu podes ter um grande dom, um grande talento, brincando a sério. Não é Deus que vai alimentar o teu talento nem o teu dom. Se tu não fizer nada por ele, tu vais morrer exatamente com a mesma porção de talento que te deu a Deus e a vida. Nada mais. E não vais culpar o mundo porque vive em Angola, porque se eu estivesse fora, tem a ver contigo. Tu tens que desenvolver os teus talentos. Tu tens que exponenciar o teu dom. Queres ser comunicadora? Olha, vai aos canais. Olha, tens aqui o TED, que é uma plataforma TED, de speakers, vai ouvi-los, vai ler livros. Queres melhorar o teu body language? Há formações sobre body language. Como se aperta a mão, como não sei o quê, como se veste, o que é que não se pode misturar em dress code? Se tu fores um orador, como é que tens que aparecer vestido? Dependendo do público-alvo. Tudo isto se aprende. Há gente que interpreta comunicadores na televisão, estão a vê-los e a dizer, oh, não, isto é mentira. Tendencialmente não é por aí, ele devia ter feito. Até as roupas, que quando alguém aparece a falar Barack Obama, vamos dizer o Barack Obama. Reparem-nos na forma do Barack Obama falar, a mão dele faz como? É o Arambi, é o próprio nigga. É normalmente assim, sabem porquê? Yeah. Este é um símbolo que em comunicação significa envolvimento. Se vocês ouvirem alguém a falar assim na televisão, isso atrai-vos? Mas se virem alguém a falar assim... Mas pode não ser a intenção da pessoa, prejuízos de valores. A pessoa pode estar a falar assim... Porque ninguém lhe foi dito que em comunicação o ideal é fazer isto. Ou então, mas o Barack Obama já não faz só isto. Por isso, estou a dar um exemplo de um, podia dar um exemplo de outro. Ele também faz. Porque entre fazer isto, assim, tu encerras o movimento holístico. O que é que sou melhor? Eu fazer isto ou fazer isto? Exatamente. Meus amigos, há gente que é licenciada em body language e está a dar formações. Tudo se aprende na vida. Depois o que se quer é que se torne parte de ti. Parte de ti, do teu ADN. Depois tu fazes por naturalidade. Não vais estar a dizer, não, ah, não, agora fiz assim. Não. Eu costumo dizer que se tu és líder, inicialmente as pessoas que te seguem vão ser clones teus. Ok? Vão ser clones teus. Eu vejo pelas equipas que eu lidero. Tendencialmente, os homens com quem eu trabalho, os rapazes com quem eu trabalho, das minhas equipas, ao início, depois, ou vestem-se como eu, as mesmas cores dos fatos, as camisas. Eu também só tenho duas cores de camisa em casa, branco e azul, não tem mais nada. Só as cores que eu uso. Não é superstição, pois não. Não é superstição. É a coisa mais prática, normalmente, para os executivos. Olhem para a televisão. Não sei o ah, eu não tenho tempo, pois se eu soubesse, pois não sei o quê. Não, o grande tema da vez da liderança é que as pessoas quando são promovidas só olham o carro que vão ter, o telemóvel, as ajudas de custo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a coisa começa a aquecer como líder, que tem que começar a fazer business plan, tem que liderar pessoas, tem que dormir menos, tem que acordar cedo, tem que não sei o quê, tem que mandar e-mails à meia-noite, uma da manhã, querem ir para a praia, não podem ir para a praia, porque o pessoal começa a dizer, pois, se eu soubesse ser líder é isso, eu não queria ser líder. Mas olha, meu amigo, ser líder é um ato voluntário. Ninguém te apontou uma pistola à cabeça, não estás satisfeito, sai. É preferível saíres do que matares a vida de quem te segue. E o potencial de quem te segue. Sai, o quanto antes. Eu quando encontro pessoas nas empresas que me dizem, epá, ou quando me convidam para dar formação ou palestra, ah, eu estou cansado, não sei o quê. Eu digo, olha, descansa, sai. Vai tirar um tempo de retiro espiritual, volta a dúvida, sai. Agora, não estragues, é o destino de quem te segue. Sai, vai descansar. Porque líderes frustrados corrompem o destino dos seus seguidores. Ok? Gravem, ouça, vocês não me vão apanhar sempre. Apanhem, gravem isto. Líderes frustrados corrompem o destino e o sucesso dos seus seguidores. Fazem tudo por tudo para que os seus seguidores sejam tão frustrados como eles são. Nunca vão olhar no investimento da vida. Investimento. Vou investir. Eles dizem, vou investir para quê? Pá, deixam estar assim. Mas esse sorriso aqui é que a gente está mesmo a refletir. Estás a ver? Então, eu já percebi. Está a ver que uma situação comum. Ah, é. Olha, essa é uma situação real e... Vamos parar 5 minutos para vocês fazerem as questões. Pode ser? Sim. Força. Eu estava a dizer que é uma situação concreta que se vive. Que a maior parte, se fazer-se um diagnóstico em relação à satisfação de um funcionário de muitas instituições, o grau de frustração é maior. É maior e... Porque também os próprios líderes não estão muito interessados, pois já são frustrados e também não têm muita credibilidade em termos da perspectiva de desenvolvimento e acabam frustrando os seus funcionários. Vamos tentar tornar isso uma coisa mais nossa do que dos outros. Os outros, se quisessem, viessem cá. Ok? Ou depois promovemos uma coisa para os outros. Não. Eu sei que vocês têm um site e tal, mas eu vou falar coisas que têm muito a ver com vocês, todos estão aqui. E não quero de forma alguma que isso também vos exponha aqui nas gravações. Só por isso, está bem? Está bom. Então, fica, uma sim, coisa, então. Fica uma coisa vossa. Disseste-me servir, és de igreja, não és? Pois. Mais. Servir, função. Igreja evangélica, protestante, por aí, não é? É. Ok. Mais definições. Acho que ser líder é coordenar. Uma equipe, um grupo. Coordenar. Foi militar, você? Não. Mais? Eu sou o nome que tem de militar. Como? Sou o nome de militar que tem. Capitão. Capitão, por acaso. É? É. Mais? Pode ser um grupo de processos e métodos para influenciar. Processos e métodos. Gosto mais de influenciar. Mas é por aí. Mais? É, capacidade de influenciar os outros jogando o grupo. Fiz. Mais? Não, vamos estar tranquilos. Isto não é uma coisa de estar aqui um sabichão e estar aí os outros que não sabem nada. Isto é um debate e vamos abri-lo a debate. Só quero dar aqui umas bases para o debate. Mais questões? Guia e orientador. Como? Guia e orientador. Ok. Guia e orientador. Peter Drucker, não está a aparecer ali, diz que a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Ou seja, algumas pessoas são pensadoras, outras são profetas. Os dois papéis são importantes e muito necessários, mas sem seguidores não podem ser líderes. Segundo Peter Drucker, que é conhecido como o pai da gestão, diz que, de facto, para haver um líder, tem que haver... E agora eu pergunto, de facto, quantos líderes nós temos nas organizações? Poucos. Temos muitos diretores, muitos chefes. Eu, às vezes, vou a sítios que já nem sei quem é que é o índio. Sabe o que é o índio? O índio é aquele que temos muitos chefes e poucos índios. Porque eu vou às organizações, toda a gente é chefe, toda a gente tem pasta, toda a gente é diretor, toda a gente quer mandar. As pessoas fazem questão de dizer que não mexa nisso porque eu é que mando isto. Porque é a minha área de atuação. Que visão tão triste da liderança. Eu, olha, eu espero não chocar ninguém. Por isso que eu disse, ela fez um grave erro em convidar-me. Eu vou dizer aqui, tudo o que eu penso e depois tem dois caminhos. Ou voltam-me a convidar ou não me convidam nunca mais. E nos dois caminhos, vou-vos dizer, meus amigos, eu vou ficar extremamente em paz com a minha consciência. Ok? Porque no final do dia não existe esta coisa de há pessoas que fazem questão de afirmarem-se como líderes. Eu vou a muitos sítios que a primeira questão, a primeira coisa que me dizem quando me apertam a mão é eu sou o flantal, dizem, eu sou o diretor disto, eu sou o líder. Depois é que me dizem o nome deles. Quão errado estamos. No final do dia da nossa vida, nós vamos ser lembrados não pelos cargos que ocupamos, mas pelos líderes que nós fomos de influência. Não os cargos. Não tem a ver com cargos. E nós estamos a passar uma mensagem errada, totalmente errada, à nossa sociedade. Que achamos que liderar é ter um xixim, com um X3, ou um X7, ou um X10, ou não sei o quê, e ter três pessoas, uma carrega a paz, outra faz não sei o quê. Meus amigos, no final do dia, liderança não tem a ver com cargos. Eu conheço muita gente que não tem cargos e são líderes de influência brutais. Enormes líderes. E também conheço gente que tem cargos e de líderes não tem nada. Têm de chefes, como disse a Helga há bocado. E se vocês como líderes... Estamos? Se vocês como líder não tiverem dentro de vocês a capacidade para perder o vosso lugar, vocês estão longe de ser verdadeiros líderes. Se perder lugar é uma coisa que vos incomoda, vocês têm que repensar a vossa vida toda. Têm que revisitar tudo aquilo que vos trouxe até aqui aos lugares que vocês ocupam. Líder não pode ir para casa com medo de alguém da equipa que está a crescer. Não pode. Líder não pode dizer vou barrar aquela pessoa da minha equipa porque sei que ela tem perfil para um dia ser diretor desta área. Errado, não pode fazer isso. Líder que tem medo de perder o lugar, há muito tempo que deixou de ser líder. Vocês podem dizer, pá, Dara, isso é tudo muito giro no mundo em que nós vivemos, é que não são assim. Meus amigos, são caminhos que se escolhem. A vida é feita de escolhas. Nós depois temos que saber viver com as consequências das nossas escolhas. Uma coisa vos garanto, essa garanto-vos, que respeitar o próximo, ser um líder de influência, dá fruto. Pode não dar fruto no tempo que os outros acham que devia dar, que é um ano, 6 meses, 7 meses, já está aí a bombar em todo lugar, não. Mas no médio e longo prazo dá fruto, e dá fruto com sustentabilidade. Ou seja, eu não tenho medo nenhum de perder os lugares onde eu, os cargos que eu ocupo. Isso a mim é uma coisa que a mim eu nem penso nisso, não. Nem pouco mais ou menos. Já pensou em alguma vez da sua vida? Já pensei quando era novato e não sabia bem o que era liderança. Okay. Mas sabia bem o que era ser chefe. Sim, há um versículo, eu perguntei a ela, e por isso eu sei que isto não pode ir. Não pode. Eu perguntei ela se ela é de igreja e tal e tal, para conhecer também o público-alvo que eu tenho. Há um versículo da Bíblia que diz que quando eu era menino, o apóstolo Paulo, nas cartas que escreveu no Novo Testamento, eu pensava como menino, agia como menino. Quando cheguei adulto, ganhei maturidade necessária, não é? Epá. Só que o tema hoje é que nós temos gente grande que pensa como meninos. É por isso que, tendencialmente, os mais velhos das organizações têm muito medo da malta nova que entra para trabalhar. Fui-me entender? Okay. Então é preciso ganhar maturidade. E maturidade não tem a ver com a idade. Como cargos, há pessoas que dizem, ah, não pode ser diretor porque está há um ano. Quem disse que tempo de casa é sinónimo de progressão da carreira? Hã? Quem disse? Essa questão do conflito entre os mais velhos e os mais novos não será também consequência da própria abordagem dos mais novos? Porque há muitos mais novos que também têm aquela abordagem de dizer: pois velho, sai daí, pá, eu estou cheio de experiência, cheio de vida. Eu acho que o conflito, eu compreendo, eu acho que o conflito. Os conflitos devem. Deixa-te pôr isto bem assim. A palavra conflito é uma palavra que a mim não me assusta, desde que à frente esteja a outra palavra que é conflitos saudáveis. Exato. O tema geracional é um tema que para nós mundo devia ser uma coisa das diferenças promover harmonia. E a questão, às vezes, tanto dos mais novos, os mais velhos, não estou a falar mais velho nem Angola, estou a falar do mundo inteiro. Isso é uma coisa transversal da liderança. Às vezes, a questão dos conflitos que não são saudáveis tem a ver com a forma e posturas de ver o mundo. É ver a vida. E um bocado também, acho, com as experiências de cada um e com a própria educação. Exatamente, experiências, formatações. Só que, assim, dizem que nós fomos criados para algo maior do que nós. Não, eu estou travado. Eu não vou poder atender ninguém direito. Por isso, eu pessoalmente não sou muito virado a conflitos não saudáveis. Não sou. Quando eu às vezes estou em sítios e percebo que o pessoal quer falar de liderança porque eu estou presente, eu simplesmente base. Não estou para aí. Há 10 anos atrás, ou 15, eu ficava lá. Também há 10 anos, eu agora tenho 38, tinha 20 e tal. Achava que ficar ali e falava. Hoje não. Eu hoje penso assim: se quiseres beber daquilo que eu sei, bebes. Se não quiseres, meu amigo, vai em paz. Eu hoje já não gasto a minha energia em muita coisa. Não gasto. Não vale a pena. Eu não estou ali a querer constantemente vender o meu peixe às pessoas e dizer, olha, é assim, e tem de ser assim, porque eu não sei o quê, porque eu escrevi um livro, porque não sei... É por aí. É dizer, olha, eu fiz o meu caminho, mas tem que fazer o teu. Se a tua forma de pensar é esta hoje, olha, os meus inputs são estes, não é? Mas a escolha é tua. Não, tranquilo. Eu costumo dizer, quando me convidam para a palestra, isto aqui não é uma palestra, isto aqui é uma conversa, mas vai haver uma comigo em abril, num auditório para 200 pessoas e que está a ficar bastante complexo, já estão a organizar. Vão começar a comunicar mais vezes. Mas vão comunicar. A organização é uma ONG também, ela vai comunicar. Porque é aberta ao público, vai haver bilhetes, vai haver uma série de coisas. Vão ser vendidos. Eu costumo dizer, se alguém me vem ouvir, pá, foi uma escolha, não? Se metem um anúncio, não sei o que, o Darden vai falar e tal. Se alguém me vem ouvir é uma escolha. Tem direito de gostar, não gostar, criticar, dizer. Ok, no final do dia, isso vai me tirar o sono? Não vai. Eu vou para casa, vou continuar a escrever, vou avançar e tal. E recebo e-mails de pessoas que não gostam de mim, que não gostam daquilo que eu escrevo. Bem, é a vida, é crescimento. Por isso os conflitos, no final do dia, se não forem saudáveis, não levam a lugar nenhum. Levam a desencontro de gerações. E, de facto, os líderes de influência são líderes que promovem encontros geracionais. Uhum. Que este é um grande desafio. É os mais velhos encontrarem-se com os mais novos e os mais novos encontrarem-se com os mais velhos. É um encontro geracional. Vou avançar, pode ser? A liderança, aqui um general, não é um capitão, mas é um general, que disse assim, a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Ouçam-me isso. Mas se tiveres de passar sem um, que seja o quê? A estratégia. O grande tema é que nós temos muitos líderes sem caráter. Muita gente sem caráter. E sem caráter não tem a ver com falhas. Falhar toda a gente falha. Eu também falho. Não sou um homem perfeito. Ninguém aqui vai dizer, eu sou perfeito porque vou à igreja. Não sei o que. Ninguém é perfeito. Ok? Toda a gente falha. Uma coisa é não ser perfeito. Outra coisa tem a ver com caráter. É quando nós sabemos que estamos a fazer uma coisa que vai prejudicar o meu seguidor só porque nós sabemos que ele tem mais margem de progressão na carreira do que eu tenho. Isso já não tem a ver com falhas. Tem a ver com caráter. Nós sabemos o que estamos a fazer. Nós sabemos que ao virar da esquina vamos prejudicar alguém. Para nosso belo prazer. Não estamos a falar de falhas, errar. Nós dizemos uma coisa que magoa alguém. Epá, isso toda a gente faz, errar. Ou magoamos alguém com palavras, com ações. Sim, isso é vida, é vida, é crescimento. Outra coisa é nós utilizarmos todos os meios possíveis e não possíveis para atingir os fins. Isto é uma cena maquiavélica. Mas é possível. É possível. Ok? Avançando, houve outro senhor, que sou eu, Darden Santos, que disse assim, liderança é o processo que um líder tem de influência nas pessoas, no sentido de que as pessoas caminhem em prol dos mesmos objetivos, valores e cultura. Houve outro senhor, que é um anónimo, que eu adoro isto, diz que liderança é a capacidade de se conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer. Liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e, no fim, gostem de fazer. Isto é um anónimo, está aqui anónimo, na minha apresentação. Vamos avançar. Até aqui. Questões? ânsias, dúvidas. Posso continuar? Não me separo. Ok. Uma das questões que vocês têm que... É recomendável que depreendam como líderes de pessoas e de direções e quem sabe IPCAs no futuro de qualquer coisa que venha a acontecer e de tudo mais que vocês desejam, de andar todos de fato e gravata e todos bonitos, não é? Ou não? Ou não? Porque há muita gente que anda de fato e gravata e não anda bonito. Mas pronto. Não é verdade. Verdade, não, não é verdade. Mas isso é outro tema, mas vamos ter que cortar mesmo aqui para não ficar aí. Em liderança. Todos vocês, em liderança, a equação lógica da matemática não é 1 mais 1 é igual a 2. Não existe. É por isso que nós temos muitos líderes, tendencialmente, eu vou utilizar uma expressão da Ari. Ari, a cantora. Ah, ok. Temos muitos líderes a escangalharem-se, né, ao comprido, porque acham que 1 mais 1 em liderança é igual a 2. Não é. Não é. 1 mais 1 em liderança é igual a 3. Não é que seja o 3 por 3. É dizer que não há... Não há coisas lógicas em liderança. Eu não posso porque... Diga-me só o seu nome. Tiago. Tiago. Um dos discípulos de Tiago. Não, é só José Tiago. Eu não posso só porque o Tiago, tendencialmente, é uma pessoa brincalhona, brinca com as palavras. Querem que eu diga o que ele faz? Brinca com a palavra, brinca com as entoações das palavras. Gosta de mastigar os discursos, gosta de sorrir com os olhos e tal, ser jacoso no sentido de gozão, mas um gozão requintado. Eu não é porque eu conheço o Tiago, eu não conheço, eu estou a dizer aquilo que eu acho assim de primeira análise, assim muito rápido, de perfil. Não é porque eu conheço o Tiago. Que eu acho que toda a gente da minha equipa é um Tiago, não é? E depois o meu trato, como eu trato o Tiago, trato todos os outros. E depois digo, pá, quem não é igual ao Tiago também não faz parte desta equipa. Não, porque em liderança não há pessoas iguais, não há destinos iguais, não há carreiras iguais, mesmo que todos tenham começado ao mesmo tempo, cada um deles vai seguir o seu caminho. E vocês como líderes têm que estar atentos e perceber... Para onde é que cada pessoa caminha? Uma das coisas que eu faço, vou falar um bocado da minha experiência e associada também aqui à liderança. Uma das coisas que eu faço sempre que me convidam para assumir alguma coisa é eu traço o perfil de toda a gente que eu vou liderar. Toda a gente. Toda a gente. Escrevo tudo. Toda a gente. Antes de assumir, reúno com as pessoas individualmente, escrevo o nome, tento estabelecer laços, o que é que eles fazem, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, se eu preciso almoço com as pessoas. Epá, estou a dizer muita coisa. Traçar perfil, parte comportamental, se é uma pessoa introvertida, se não é introvertida, como é que ela pensa, qual é a corrente religiosa da pessoa. A corrente religiosa de alguém diz muito sobre o seu posicionamento no local de trabalho. Essa é uma dica tão... Não é dica, estou a dizer que diz muito. Diz muito. Se a pessoa tem uma mente mais abrangista, se é uma mente mais visionária, se é uma pessoa mais conservadora, como é que a pessoa olha para o mundo, se a pessoa olhar para o mundo, tu... Se a pessoa olhar para o mundo, vindo de uma corrente religiosa que diz que tudo vai destruir e que o mundo vai arder, a pessoa não vai querer saber edificar alguma coisa na Terra, meus amigos. É uma corrente religiosa, não é? Isto vai ver o fim do mundo. Tudo bem, não vou discutir. Eu só vou-vos falar de posicionamento, não é? Como é que isso mais... Posicionamento. Estamos a falar de quê? Mindset. E há um homem que eu vos recomendo que leiam tudo sobre ele. Chama-se Daniel Goleman. Que está a escrever sobre inteligência emocional. Ok? Está ouvindo falar dele? Não. Daniel Goleman. Procurem. Há um livro dele que se chama Focus. Fala sobre a inteligência emocional. E, de facto, o nosso mindset, a nossa forma de pensar, a nossa cultura de pensamento, vai dizer muito do lugar onde nós vamos estar no futuro. Diferente do 2. Se vocês tiverem alguém na vossa equipa que, para eles, sucesso é ser administrativo, ok? Vocês têm que perceber que, para aquela pessoa, sucesso é ser uma boa administrativa. Então, porquê que o líder há de estar a projetar progressão da carreira da pessoa? Não, eu quero que ela seja coordenadora, eu quero que ela venha a ser diretora. Mas a pessoa não quer. Quantos líderes sabem que a pessoa não quer? Quantos líderes conhecem isto? Poucos. E depois estão a investir e dizer, pá, investi tanto em ti e afinal... Mas eu nunca quis ser, né? Vocês sabem o que é que as vossas equipas querem ser quando forem grandes? Quantos de vocês sabem? Pensem, não precisam responder, pensem. As pessoas estão com vocês. Eu sei o que é que as minhas equipas querem ser quando forem grandes. Todos eles. Os 8 que trabalham comigo, os outros 8 que estão a tempo inteiro no projeto e os outros 50 que estão à volta. Eu sei tudo o que eles querem ser quando for grande. Particularmente os que estão a full time ao meu lado. Todos eles. Por isso, eu não invisto para além daquilo que eu sei que é o que eles querem. Eu vou propor uma formação, o que acontece, as pessoas propõem formações para a equipa toda. Ok, mas aquela pessoa precisa daquela formação? Faz parte do processo de desenvolvimento pessoal dela? Estão a propor para quê? Ah, porque toda a gente vai. Pronto, tudo bem. É uma forma de liderar. Uma escolha. Depois estão à espera de resultados daquela pessoa que não vem, hein? Porquê? Não é a praia dela, meus amigos. Quantos líderes sabem qual é a praia das pessoas que os seguem? Têm um plano de desenvolvimento pessoal para elas. Quer dizer, tu vais ter que sair do ponto A para o ponto B. Se queres ser diretor, vais ter que fazer a carreira toda até chegar a diretor. Vais ter que desenvolver liderança, vais ter que desenvolver recursos humanos, vais ter que desenvolver inteligência emocional. Vais ter que desenvolver uma coisa que um administrativo não tem que desenvolver, meus amigos. Ou que um técnico não tem que desenvolver por si só. Porque nós queremos é... Como há muita gente que não sabe o que fazer às pessoas que os seguem, então querem formar todos ao mesmo tempo. E depois ficam frustrados. Hoje, vocês que lideram pessoas, a pergunta que eu faço é, quantos de vocês hoje se morressem, saberiam quem vos ia assumir? Porque vocês o discipularam. Vocês já discipularam alguém? Para assumir hoje o vosso lugar, se vocês deixassem de existir. Pensem. Eu quero, acima de tudo, eu quero que... Pensem. Se eu hoje morresse... A minha equipa está perfeitamente identificada, junto até da minha administração, quem poderia assumir o meu cargo. Mas também não vai, se calhar também não vai ser preciso morrer para assumir os lugares que eu tenho. Porque o tema da vida é de vocês fazerem líderes que cheguem ao lugar que vocês estão, então subam mais alto. Não tem marca, não tem medo nenhum fazer as pessoas crescerem. Há tanta gente com medo de fazer as suas equipas crescerem. Tanta gente, olha. É uma tristeza. Tanto medo. Reparem em tudo, no sapato, no relógio, no brinco, no periquito. E não se focam no essencial. Como é que eu vou levar este homem do ponto A para o ponto B? Para ele ser a melhor pessoa, melhor profissional, melhor líder. Então já posso me sentir privilegiado. Ótimo. No final do dia, todos nós vimos revisitar. Nós como líderes, ou aqueles que se dizem líderes, deviam revisitar no final do dia tudo aquilo que fizeram durante o dia e perceber, pá, quem é que eu alavanquei hoje para chegar mais alto e mais longe? Daqueles que me seguem. Vamos avançar. Ele já está aqui a olhar para o relógio e não é bom indicador. Quando eles olham para o relógio estão a... Estou a brincar. Eu estou atento a brincar. Aqui depois fala dos estilos de liderança. Eu não vou entrar aqui, mas vou dizer rígidas, totalitárias. Pá, não vou falar disso tudo, senão é complicado. Mas os nomes dizem tudo, né? Rígidas, totalitárias, flexíveis, democráticas, teocráticas, autoritárias, influência. É onde eu posiciono e aquilo que eu mais escrevo. É sobre esta, fruto de um homem que me influenciou muito a minha vida, não que eu tivesse conhecido presencialmente, que tem a ver com o Senhor da Bíblia, que é Jesus Cristo. Foi, acho que foi para mim um dos. Há outros, não é o único, há outros que praticaram esta liderança de influência, não é? De tocar as pessoas. Na cultura japonesa, não falha a memória, diz que no final do dia os líderes não vão ser lembrados pelas promoções que fizeram nas suas equipas, mas vão ser lembrados sim pela forma como tocaram as pessoas que os seguiram. Isto é utopia. Nós queremos chegar ao final do dia e ter mais uns quantas na conta. Oh, meus amigos, os quantas na conta é importante, mas se tu não tiveres consistência, os quantas vão desaparecer. Tens que ter consistência cá dentro no teu crescimento como líder. Tens que estar tranquilo com muita coisa em liderança. Influência é confronto saudável, separar as pessoas da função. Há muitas, deixem-me só tocar nesse ponto que isto é importante. E a apresentação estava aqui a querer dar volta. Mas não dá volta. Não estava a passar os slides. Não dá, porque não sei o que aconteceu. Nós fizemos a... Ele está a dar outra apresentação que não... Continua. Se calhar está mais para trás. Continua. Mais. Ok. Mais. Está aqui. Está aqui, a outra. É esta, onde eu estou. Deve ter havido aí uma discrepância. Ok, estamos aqui. Influência é isto. É um confronto saudável. Estou a terminar. é separar a função da pessoa. E isso aqui eu tenho que falar, rapidamente, que é... Tu, como líder, tens que saber separar a função da pessoa. Ok? Estamos alinhados até aqui? Sim. E o grande tema da liderança é este. É que há muita gente, há muitas pessoas, tendencialmente, os líderes atacam as pessoas, não por causa da função, mas por causa da pessoa. E tu tens de separar. Tu, quando corriges alguém da tua equipa, a pessoa, quando está a ouvir tu como líder, tem que ter consciente no mindset dela que tu não estás a falar porque tu não gostas dela. Porque não é um tema pessoal, é um tema funcional. Funcional. Eu quero que tu melhores como profissional. E às vezes aqui mistura-se, não é? E as pessoas até dizem, mas porquê? Não gosta de mim? Está-me a atacar? Não sei o quê? Já estou zangado? Quando alguém vos disser isso, vocês não têm que julgar a pessoa, têm que julgar a vocês como líderes. Não é? É mais fácil julgar. É nós pensarmos, porquê que a pessoa está a achar que eu como líder dela tenho alguma coisa contra ela, porque eu estou a ter esta conversa com ela. Não é dizer não é dizer à pessoa, pois tu não percebes, tu não sabes o que eu estou a dizer. É eu parar e olhar para mim e dizer, ok, mas o que é que se passa em mim como líder que desperta isso na pessoa e leva a pensar que eu não gosto dela e que isto é uma coisa pessoal e não uma coisa corporativa, funcional. É importante pensar, é só pensar, hoje é só pensar. Separar a autoridade do autoritarismo, são coisas diferentes, e deixar um legado. Este tema aqui, rapidamente, é fundamental que todos vocês que ambicionem realmente ser líderes relevantes, de influência, pensem em deixar um legado. Eu, de facto, penso em deixar um legado, porque sou pai, e não faz sentido viver a vida se nós não pensarmos em deixar um legado para esta e para as próximas gerações. Um líder, de facto, quer ser líder, e não pense em deixar um legado, está em algum lugar que se chama estratosfera e não está na Terra. Porque o tema da vida dos líderes é deixarem um legado. Nelson Mandela deixou um legado. Martin Luther King deixou um legado. Martinho Lutero deixou um legado. Madre Teresa de Calcutá deixou um legado. Jesus Cristo deixou um legado. Maomé deixou um legado. Buda deixou um legado. Se vocês olharem para toda a história, todos os registros da história, há uma série de homens que deixaram o quê? Um legado. E fruto do legado há uma série de pessoas que fazem o quê? Os seguem. Seguem porquê? Porque os conheceram? Não. Pela influência do legado. Então vocês pensem que tipo de líder vocês querem se tornar. Hein? Faz sentido até aqui? Isso? Quando uma mulher diz isso, é bom. Avançar. Ela. Gosto muito dessa Margaret Thatcher, que faleceu há pouco tempo, há uns meses largos já, disse uma coisa: se ser líder é como ser uma dama. Se tu tiveres que provar que és, então tu não és. É como ser mulher. A mulher não precisa de andar a dizer que ela é uma dama. Porquê? Nós vemos que é uma dama. Não é preciso provar. É preciso provar? Não. Quando estamos diante de mulher com M grande, é preciso alguma coisa, dúvidas. Não é mulher porque é bonita, não. E ser mulher com M grande não tem a ver com beleza. Vamos falar de mulher com M grande. É preciso alguém dizer que ela é uma mulher com M grande? É preciso. É isto aqui. É como ser líder. Não é preciso... Vocês que são líderes, e espero que não cometam este erro, se cometerem também, eu vou dizer, e vocês vão refletir e não gostam mais de mim, mas não faz mal. Não é preciso vocês andarem todos os dias a dizer as pessoas que são os líderes, não sei das quantas, do que fazem aqui dentro. E não é preciso. Como aqueles que já adotaram o nome do doutor. Ou isso. Ou o meu nome é doutor. Ou isso. Não é preciso. Se de facto tens criado em ti o ADN de líder, as pessoas sabem quem tem diante dela. Okay? Não é preciso temas. Não é preciso. Eu não preciso andar a dizer que eu sou. Não é preciso. É viver a vida com tranquilidade, sabendo que a nossa influência como líder, as pessoas vão perceber. Liderança não é uma coisa que se... Liderança não se impõe. A liderança manifesta-se. Liderança não se impõe. Faz isso porque eu estou a dizer, meus amigos. Liderança não se impõe. Manifesta-se. Flui. Flui. Não gosto dessa. Floating. Flui. Ela flui. Só uma. Os líderes também podem ser despertados por causa da influência no meio. Despertados por quem? Por escaneiam o relógio. As influências no meio podem perder a capacidade de liderar, mas serem despertados podem voltar ou desenvolver melhor a capacidade de liderar. Achas que é uma coisa intrínseca à pessoa? Quer ser líder? Yeah. Nice, contigo desenvolves. E falamos sobre isso. Isso é uma pergunta daquelas. Duas coisas. Por isso que isto tem que. Duas coisas. Quando eu digo que nem toda a gente nasceu para ser líder, eu digo que nasceu para ser líder de pessoas. Ok? Mas no final do dia, todos nós nascemos para liderar o nosso mundo. No final do dia, todos nós temos na nossa mão a liderança do nosso mundo, da nossa vida, das nossas escolhas, da nossa família, tudo, tudo. O grande, aquilo que eu foquei no início foi que nem toda a gente nasceu para liderar pessoas. E liderar pessoas não é, ouçam, não é para todos. Ah, não é verdade. Liderar pessoas não é para toda a gente. Relativamente, isso é uma pergunta que colocam muito. Se a liderança é uma coisa nata ou inata, nasce connosco. Eu acredito que todos nós nascemos com o quê da liderança. Depois, com o caminho, vamos perceber se é um quê de liderança que pode se tornar uma liderança pública ou se torna-se um quê de liderança que torna-se apenas a liderança do nosso mundo. Okay. Minha carreira, ok? Não lidero pessoas, tenho a minha família. Duas esferas da laranja, né? Partimos a laranja ao meio e encontramos dois hemisférios. E está no livro. A liderança mais pública, que é quando tu te tornas fruto daquilo que é teu e nasceu para, e faz parte do teu destino, tu te tornas um líder de pessoas, de massas, começas a liderar pessoas. A minha avó diz que eu sempre liderei pessoas. Desde miúdo, não sei, há coisas que eu não me lembro, mas há outras que eu me lembro. Eu lembro-me que os meus 14, 15 anos, eu estava no meu quarto, onde eu vivi em Lisboa, durante muito tempo, no meu quarto a falar para pessoas, com 14 anos, eu lembro-me, no quarto, onde eu cresci. E a minha avó ia bater à porta. O que estás a fazer? Chamavam pelo nome de casa, que não interessa aqui. Eu dizia, mãe, estou a falar. Estou a falar para quem? Para pessoas. Porquê? Porque um dia eu vou falar para multidões. Eu tinha 14 anos. Ok? Mas se tu não foste talhado com os skills para chegares a liderar pessoas, direções, organizações, não é nenhum lugar de desprestígio. Tu seres líder do teu mundo, da tua família, da tua carreira, da tua escolha, pai de família, vai à igreja, não sei o quê, se dá dízimo, se gosta de ofertar, se gosta de ajudar os pobres. Ser líder do teu mundo, no final do dia, todos nós somos líderes do nosso mundo, das nossas escolhas. Não sei se respondi. Não. Ou fugi. Também. Queria só colocar uma questão. Só uma. Será que para isso também não se reflete no fórum familiar, não se reflete na forma com que lida ou com que orienta, dirige a sua própria família. Por exemplo, poderia alguém ser um bom líder na rua, pessoas em conferências, em vários lugares, e ser um mau pai em casa, que não sabe comunicar-se direitamente com o filho, orientar os filhos, ou ter uma família unida e bem funcionada. Tem de igreja, tu? Posso também argumentar aqui? Posso responder? Posso responder mesmo? Diz. Ok. Essa parte tem a ver com o caráter. O líder não começa na rua, começa dentro de casa, como cristã. Não, okay. Eu perguntei no sentido, por exemplo, o sentido de liderança. Yeah, eu acho que um. Ok. Eu vou começar a tirar um setor de mulheres distintas. Então é por aí. Eu acho que. Vai tirar o quê? Desculpa? Um setor de meninas distintas, moças distintas. Moças direitas? Eu dei esse. Moças distintas. Quem né? são, né? Do ponto de vista, né? Tá? Nós temos muitos esses chefes comuns que não têm o mesmo caráter. Então chegamos. Chega aquele hábito de em casa temos uma personalidade, na rua temos outra. Posso fazer uma pergunta ao contrário? Isso é uma conversa, não é? Sim. Fato. Foi mais, everybody, né? Não, sinceramente, esta fica entre nós. Esta. Não, fica. Fica mesmo. Vocês vivem em que mundo? No real mesmo. Vocês vivem em que mundo? Só para perceber. Posso? Aqui o mais velho, quantos anos? Mais velho, já mais velho que eu. Posso, à vontade, falar em nome? Tranquilo. Você, Álvaro. Com certeza. Vocês vivem em que mundo? Vocês acham que no mundo moderno não há líderes da forma que tu estás a falar? Que são uma coisa em casa e no trabalho são outra? Isso é admitido tendo em conta os diferentes papéis sociais. Né? Como? É admitido tendo em conta os papéis sociais do indivíduo. Há riscos que não podemos deixar de correr e o caso é este. Falar de liderança, ouça, é mexer com tudo aquilo que nós pensamos como pessoas. Porque há várias correntes de liderança, há vários estilos de liderança, há vários perfis de liderança. E no final do dia, nem toda a gente nasceu para ser líder. E normalmente, e falando nisto numa organização é sempre complexo, normalmente há uma tendência emergente em todos os países do mundo que começam a haver cada vez mais seminários e workshops sobre liderança e as pessoas vão todas para lá com a sensação que toda a gente nasceu para ser líder e não é verdade. Quando falo não nasceram para ser líder, há pessoas que não nasceram para liderar pessoas. Ponto final. E é preciso ter humildade para perceber que a pessoa não nasceu para liderar pessoas. Uma vez eu fui contratado por uma pessoa, não em Angola, fora de Angola, diretora de uma grande instituição, noutro país, que recrutou-me por uma única razão. Ela disse-me, olha, eu não tenho jeito nenhum para pessoas, detesto pessoas, mas eu sou dona disto. Preciso de alguém que faça a ponte entre mim e as pessoas, entre as pessoas, comigo. É, tipo o meu braço direito. Quem vai às reuniões é a pessoa, eu digo o que é que eu quero da empresa, para onde é que vamos, eu preciso de alguém que vá lá falar e convença as pessoas e tal e tal e tal. E recrutou-me. Foi sincera. Tem contacto. E ela foi super frontal, super direta. Ela disse, olha, eu não gosto de pessoas. Eu sou dona disto, mas eu não gosto de pessoas. Não tenho muito jeito para lidar com pessoas. Não tenho muito jeito para estar com aquelas coisas do politicamente correto, dinâmicas comportamentais e contornar a montanha para dizer coisas. Nossa, não tenho jeito. Eu gosto de ir straight to the point. E às vezes o meu straight to the point magoa e estraga uma organização. Mas eu não quero estragar a minha organização. Então, como eu não quero estragar, eu quero ter alguém que seja um bocado o meu escudo, o meu escudeiro. E ela, quem pensa que ela teve um sinal de fraqueza, antes pelo contrário, teve um grande sinal de fortaleza. Ela percebeu qual é a brecha dela na vida dela como dona de alguma coisa. Então disse, eu preciso de um escudeiro. Ok, eu não quero estragar a minha empresa, eu não tenho jeito, eu reconheço, então preciso de alguém, então contratou-me. E eu trabalhei com ela quase 2 anos. E ela, tínhamos as reuniões antes, eu e ela, olha, Dardo, não quero ir para aqui, a estratégia é esta. Pronto, basta eu reunir com a empresa toda. Eu ia reunir, eu falava, e falava, ok. E nós em 7 meses, 8 meses, toda a dinâmica da empresa, que era muito agressiva, as pessoas eram frias, o ambiente de trabalho, nunca sabia o que é que se ia encontrar, toda a gente entrava mal disposta e mal dispostos. Em 7 meses mudamos o ambiente. Que comecei a falar com as pessoas, começamos a ver o toque, entre aspas, o toque de relacionamento em liderança, a ouvir as pessoas, a entender, a perceber o que é que movia as pessoas também. Então conseguiu-se mudar a dinâmica de um grupo em 7, 8 meses. É possível. Mas isso é um grande reconhecimento e um grande ato nobre, alguém perceber que não tem jeito nenhum para liderar pessoas. Só que na nossa sociedade emergente, e não falo só de Angola, mas falo da sociedade mundial emergente, há uma fobia enorme por cargos. Okay? Não, mas isso está a falar mesmo de Angola. Eu estou a falar do contexto global. Há uma fobia enorme por cargos, as pessoas entram para as organizações. Eu vou falar sobre liderança, e por isso eu acho que ela não tem a noção o que é que fez ao convidar. Também é uma, só que é, ou convidou esta e é a última. Acho que não. Ele também não sabe. Eu também não sei tudo. Há uma enorme fobia por cargos. Eu já vou mais ao tema da liderança e quero vos ouvir também. E toda a gente quer ser líder. As pessoas entram para as organizações. As pessoas, a primeira pergunta que fazem quando entram para as organizações é: não é quanto é que vão ganhar, é quando é que eu chego a cargo de um diretor? Ou o que é preciso? Ou quantas pastas eu tenho que carregar para chegar ao diretor? E quem é o diretor? Ok, ele vai a que praia? Vai aonde? Vai como aonde? As pessoas estão mais preocupadas com cargos do que com carreira. As pessoas estão mais preocupadas em criar uma rede, não pelo valor da rede, mas por aquilo que a rede lhes vai permitir alcançar. mesmo que não tenham estrutura para aquilo que a rede lhes vai dar. Meus amigos, permitem que eu chame meus amigos? Com certeza. Meus amigos, ser líder é um tema grande. É por isso que eu digo que nem toda a gente, eu digo e muitas pessoas dizem, não sou o único. John C. Maxwell também é uma das pessoas que fala muito sobre isso e que recomendo os livros dele, entre outros, mas particularmente John C. Maxwell, que eu gosto bastante. Os líderes no final do dia, andando aqui um bocado ainda à volta da liderança sem entrar no tema mais slides e tal, os líderes no final do dia têm na sua mão o poder para dar vida ou tirar vida. As pessoas que lideram. Vou dar um exemplo. Um líder que não simpatiza com alguém que faz parte do seu staff. Essa pessoa, o líder tem no final do dia o poder de fazer com que essa pessoa nunca cresça. Não porque a pessoa não tenha valor, mas porque ele não simpatiza com a pessoa. Ai, a gente pensou que isso era utopia, não é? Não, é verdade. Não, não é utopia, não é verdade. Por outro, é por isso que nem toda a gente deixou para ser líder. Porque eu para ser um líder, eu posso não simpatizar com alguém. Mas se eu for líder dessa pessoa, eu tenho que olhar para o potencial que ela tem de crescimento e ponto final, parágrafo. E no final do dia, compete-me a mim para dormir em paz. Parece um bocado utópico esta conversa e tal, mas não é. Compete-me a mim no final do dia para dormir em paz, exponenciar o potencial das pessoas que eu quero liderar. Eu, normalmente, onde eu trabalho, quando chega o momento de avaliações, promoções de carreira, eu lidero neste momento, dentro da instituição, 8 pessoas. Fora da instituição, mas ligado ao projeto, mais de 50 ou 60 pessoas, mais ou menos assim. Com um projeto que tem aproximadamente, neste momento em Angola, 4 mil participantes. Ok? Então, quando chega o momento de avaliações e por aí fora, é um momento muito, muito deeper para mim, que eu tenho que me abstrair e às vezes até estou fora 2-3 dias com o perfil de todas as pessoas com quem eu lidero dentro da instituição, porque no final do dia está em causa a vida delas está na minha mão, como líder. Compreende isto? O promover aquele fator sai de técnico júnior para técnico sénior ou para diretor, coordenador ou coordenador ou por aí fora, pode parecer tão curto para o líder que está a avaliar como diretor da área, mas para a pessoa pode ser o fator voar mais alto ou nunca mais sair daquele lugar. E às vezes aquilo que para os líderes parece ser pequenino, dizer epá, se é técnico júnior, passar a técnico, se não for agora, é daqui a 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, pode parecer não ser muito importante para o diretor ou para o líder da área, mas para a pessoa é um fator determinante de chegar mais longe e ter sucesso e perceber que os sonhos dela e o esforço dela é reconhecido. Por isso, quantos de vocês lideram aqui pessoas? Lideram equipas? Todos. Em vários momentos. É por isso que liderar pessoas não é para toda a gente. Não é chegar ao momento, por exemplo, vou falar uma coisa fora da apresentação. Não é chegar ao momento de avaliações e dizer, epá, como é que é? Epá, sim, eu até gosto dele e tal, e vamos resolver isso já. É aumentar que é $200? Ah, $200, epá, 300, vá, bora lá e tal, vamos fazer as coisas que queremos é chilar. Não. É por isso que há muita gente a ser promovida para cargos de liderança e chega lá e não aguenta. Ok? Porque quem escolhe ser líder a sério escolheu não ter tempo para si próprio. Se realmente quiser ser um líder, deixo já aqui uma das coisas que eu escrevo neste livro e não só, e falo muito, muito não é de bem, constantemente nas palestras, é a liderança de influência. Se tu queres ser um líder de influência, tu vais ter que aprender. Como é que chamas? Rui. Vais ter que aprender a morrer para ti próprio. Não existe liderança, não existem líderes que queiram marcar uma geração ou impactar uma organização que não aprendam em primeiro lugar que o caminho da liderança não é subir para cima, é descer para baixo. Desculpem as redundâncias. As pessoas tendem a pensar que liderança é subir para cima. E quando vêm os cargos, vêm sempre para cima. O verdadeiro estilo de liderança de influência não é um caminho de subir para cima, é um caminho de descer para baixo. É nós cada vez estarmos mais dispostos a servir a pessoa. É nós percebermos que deixamos de ter tempo para nós. É nós, tempo entre aspas, não é? Deixar de ter. É nós percebermos que temos que estar disponíveis às vezes 24 horas por dia para quem nós lideramos. é nós percebermos que no final do dia os sonhos das pessoas que estão nas nossas equipas deveriam ou tendem a tornar-se também sonhos nossos, e nós temos que ser motores, a alavancagem dos sonhos delas para acontecerem. É nós percebermos que $50 ou $100 no cargo de liderança, ou para quem é líder, pode não fazer diferença nenhuma no salário, mas para quem nos segue e vai ser promovido, faz toda a diferença. E essa toda a diferença pode ser aumentar os níveis de compromisso com a instituição, mesmo que possa aparecer só por $50. Porque às vezes não está em causa o valor que se aumenta, está em causa sim o reconhecimento que se há a dar à pessoa. Então, por isso, liderança é um lugar fantástico. No final do dia, sentimos-nos bem. Há dias que eu sinto-me extremamente bem por a vida me ter dado o privilégio, as pessoas me terem dado o privilégio de dias liderar. Mas no final do dia também é uma enorme responsabilidade, porque nós, quem realmente quer ser um líder para marcar uma geração, tem que perceber que todos os dias é dia de alavancar quem nos segue. Por isso, a arte de seguir alguém. E se nós não aprendemos como os líderes a alavancar quem nos segue, nós estamos a tornar líderes mercenários. Estamos a ocupar os cargos que ocupamos única e exclusivamente pelo retorno que nós temos salarial, bónus, contrapartidas, carro, telemóvel, essas coisas todas. Mas no final do dia, não é isso que vai marcar as pessoas que nos seguem. No final do dia, o que marca as pessoas é a forma como nós as tocamos, entre aspas, para que elas possam ir mais além dentro do tema da liderança e como crescimento como pessoa. Até aqui, tudo bem? Ótimo. Podemos avançar? Estamos quase a contratá-lo, mas um bocado. Vamos só avançar para o segundo slide. Okay. Eu vou tentar falar 10, 15 isso. minutos com vocês, para depois também ouvir-vos, está bem? É importante ouvir as pessoas. Okay. Não é para aí. Não tens outra coisa? Outro slide. Não é este. Oi? Não, então falta aí coisas. Não faz mal. Falta aí. Isso é mais confiante. Devia aparecer isso. Mas não faz mal, não há stress. Não é por aí. Vamos seguir, está bem? Ok. De facto, a pergunta que se coloca é: liderança o quê? O que é liderança para vocês? Depois logo se vê se vamos complicar isso. Não, ok. O que é liderança para vocês? Ok. Quando pensam em liderança, pensam em quê? Não, se calhar olhando assim, olhando uns anos atrás, é dizer: ser líder é ser chefe. Prontos. Ok. Uma das potenciais definições de liderança. Para outros, força, como é que chamas? Serviço. Força, servir. Chefe? Podes dizer. Posso. Ok. Aqui é forte? Inimaginável. Ok, ótimo. A ideia é mesmo isso. Ok, boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema a liderança como ferramenta de trabalho nos dias de hoje. O apresentador é o senhor. Ele vai ajudar. Dárdano dos Santos, que é speaker e também diretor da área de mecenato e de negócios institucionais do Banco Atlântico. Na verdade, ele está aqui como speaker, fazendo um trabalho e tal, um trabalho voluntário básico, assim, para dar. Dárdano, obrigado por teres aceito partilhar um pouco daquilo que eu, a tua área de trabalho, e não só, temos roubado um pouco do teu tempo. Sabemos que no banco trabalha até as 5 da tarde, então tiras 2 horas para nós. Não, okay. No banco, no Atlântico, não. Trabalhamos até muito mais tarde. Ah, é. Ok, ótimo. Então, o agradecimento é duplo. Ok, se quiseres dizer algumas palavras, deixa eu... Podes fechar aí. Posso deixar aqui? Sim. Obrigado. Okay. Pronto, obrigado. Boa tarde a todos. A Helga convidou-me e ela já fez aquelas introduções simpáticas que as pessoas fazem quando convidam alguém, dizem tudo de bom, é tipo quando alguém morre, não é? A pessoa diz, era um excelente marido, era um excelente não sei o quê, mas de facto as pessoas são um misto de várias coisas, de coisas boas e de coisas menos boas, e é isso que nos torna pessoas únicas e singulares, mas ela preferiu realçar os aspectos positivos da minha pessoa, que também tem muitos defeitos. Eu tenho um nome diferente, Dárdano, sou angolano, nasci em Angola em 75, tenho 38 anos, vou coisa, faço 39 este ano, sou casado, tenho uma filha, a Rita, e pronto, e para além disso escrevo, este é o meu terceiro livro, em princípio este ano poderá sair mais um livro meu. Speaker, sim, também, sou formador, trabalho numa instituição que gosto imenso de trabalhar, em duas áreas também que são minha paixão, que é a responsabilidade social e o negócio institucional, embora completamente distintas. Mas acima de tudo, o que me traz aqui hoje é falar sobre, muito mais do que falar, também é ouvir-vos, não? Porque normalmente nesses temas da liderança, como ferramenta para o dia-a-dia, eu quando vinha para cá, vinha a pensar, é a Helga conhece-me, assim, de ver na praia, de ter vindo comigo, falar, ouviu falar de mim e tal, e por aí fora. Eu vinha a pensar, bem, a Helga cometeu um erro crasso em ter-me convidado. Ela não sabe muito bem quem convidou, não é? Ela nunca morreu. Já ouvi só alguma coisa? Não, é questão do risco. É o risco, ela correu um risco, mas há risco na vida que não podemos correr, mas há riscos na vida que não podemos deixar de correr. A escolha é nossa, sempre. E ela foi para a segunda, que é um risco que não podia deixar de correr, que era convidada. Portanto, eu hoje muito mais do que... Não podes parar isto. Para-me só isso. Okay, claro que sim.